andar. Se levo mulher, não saio nem do lugar. Eu já nem tento nem disfarçar, que tudo que eu me meto é só pra impressionar. Mulher de corpo inteiro, se não fosse por mulher, eu nem era roqueiro. Mulher que se atrasa, mulher que vai na frente, mulher dona de casa, mulher do presidente. Mulher de qualquer jeito, você sabe que eu adoro um peito. Peito pra dar de mamar, é peito só pra enfeitar. Mulher faz bem pra vista, tanto faz se ela é machista ou se é feminista. Cê pode até achar que é um pouco de exagero, mas eu sei lá, nem quero saber. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Conservador, reacionário e caretão. Pra que ser diferente? Se eu fico sem mulher, eu fico até doente. Mulher que lava roupa, mulher que guia carro, mulher que tira roupa, mulher pra tirar sarro. Mulher, eu já provei, eu sei que é bom demais, agora o resto eu não sei. Sei que eu não vou mudar, sei que eu não vou nem tentar. Desculpa esse meu defeito, eu juro que não é bem preconceito. Eu tenho amigo homem, eu tenho amigo gay. Olha, eu sei lá, eu sei que eu não sei. Eu gosto é de mulher, eu gosto é de mulher. Oh.